já está nas bancas. No Cadernão você vai saber. A vida íntima de Cazuza, primeiro capítulo. O Adeus a Zacarias, o Trapalhão. A ousadia de Pantanal, uma superprodução. No Caderno de Novelas, tudo sobre os próximos capítulos. O Amigão traz o guia de programação. E ainda, moda, culinária, astrologia e tarô. Amiga, uma revista que vale por três. Seja bem-vindo você também para ZYC 308, em 104,7 MHz, Rádio Manchete FM de Salma, na Bahia, por todo lugar. Aqui, muito mais música em sua vida, é só conferir. Como é que você tá, meu irmão? Ótimo. Beleza? Tô sabendo esse que você vai viajar, né? É, esse sábado a gente pode chamar de sabadão, ou tá meio nublado? Não, tá sabadaço. Será que amanhã vai dar praia? Vai dar com certeza, então, é domingo. Final de semana tem que valer uma praia. Isso, olha, é o seguinte, logo mais a partir das 7 da noite tem Flash Mix aqui na Manchete, os grandes sucessos do passado, mixados pela galera da Manchete, tá bom? Pelos grandes DJs da Manchete, 7 da noite, tá bom, Jorginho? Ah, valeu, irmão. Eu tô de volta na segunda, 5 da tarde com as melhores, já foi. Ele, Jorginho Neto chegando então, daqui, daí você pelo 358-2889. Entre nós, muita música então até as 9 da noite. Confira 4 e 3, você de casa, liga pra mim, tá bom?